Senadores, havendo o número legal, dou por aberta a sessão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Inicialmente, coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior, cuja íntegra já foram encaminhada a Vossa Excelência. Alguma... Desembargador Jâmes. Apenas aí na partezinha final aí. Sim. Deixa eu ver onde é que tem. Cadê a parte administrativa essa aqui? Na parte final, só para complementar, porque para ficar mais esclarecido. Onde diz aí, na sequência, o excelentíssimo desembargador Jean Magalhães usou a palavra e pediu abertura de procedimento administrativo para verificar a veracidade da certidão fornecida pela escrivã de Marechal Deodoro em face do relatório de correição apresentado no pleno, que eu apresentei aqui para todo mundo. É, desembargador, para não ficar vago. Onde é que está isso? Em que aí página? Na 3. É um complemento, né? Na página 3. Aonde? Ontem aí, na sequência, o excelentíssimo desembargador Jean Magalhães Medeiros usou a palavra e pediu a abertura de procedimento administrativo para verificar a veracidade de certidão fornecida pelo escrivão de Marechal Deodoro em face, vírgula aí, em face do contido no relatório de correição realizado naquela comarca. Esse acerca da realização de júri na referida comarca, sai? Não, isso aí permanece, vírgula, em face, porque a certidão, eu fiz esse pedido por causa do que consta do relatório da correição. Então, em face, para ditar para a secretaria, em face... Em face do contido no relatório de correição realizado naquela comarca, somente. Realizado naquela comarca. Que justifica o porquê eu pedi. E o continua. E essa parte aqui? Continua. Realizado naquela comarca, vírgula. Vírgula. Acerca da realização do júri na referida comarca. Sim. Meio quebrado, é, porque foi específico. Pronto. A discussão aí foi desse engana. Ponto aí. Mais alguma alteração a ser feita? Então, não havendo, dou a ata por aprovada. Em seguida, chama a julgamento. Proposta de instauração de processo administrativo número 01884. Não. Esse aqui, o desembargador Alcides me informou que está retirando de pauta, não é isso, desembargador Alcides? Senhor presidente, com relação a esse processo, o eminente advogado que está presente fez ver de que a doutora Olívia Medeiros o constituiu e, como ele não conhece o processo, pede que seja retirado para julgamento, apreciação na próxima oportunidade. Ação. Então, retirado de pauta e adiado para julgamento na próxima sessão. Em seguida, vem o doutor Igor Vieira de Figueiredo, proposta para instalação de processo administrativo 01958-6.2012.002, representante José Juvenal Valença Pereira, representado Igor Vieira de Figueiredo, juiz de direito da primeira vara de União, relator desembargador Alcides. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esse processo de cunho administrativo... Ele chega a julgamento aqui em plenário por se tratar de um recurso advindo da parte contrária que fez a reclamação por entender a corregedoria pelo arquivamento do feito. Ontem chegou em nosso conhecimento também uma decisão do CNJ que eu faço anexar, que eu fiz acrescer na minha parte final do voto, de que da decisão da corregedoria no sentido de arquivar o processo, o CNJ, revendo essa decisão, também foi pelo arquivamento. E, como fiz distribuir o voto, eu encaminho no sentido de que o presente processo seja devidamente arquivado. É assim que manifesto. No caso, o recurso seja deferido, né? Não há... substrato para a admissão, mantendo a admissão do processo. Mantendo o arquivamento. Em discussão, voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir, indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, então o processo foi mantido o arquivamento. Permanece arquivado por força da improcedência do recurso. Seguida, processo administrativo número 03.717-0.2012.001, representado Ílamo Diomena Lopes, juiz de direito da Comissão Luiz de Quitunda, e advogados Fernando Antônio Barbosa Maciel e outros, doutor Fernando se encontra presente, e relator desembargador Paulo Barros da Silva Lima, a quem eu concedo a palavra. Tem a palavra, desembargador Paulo. Senhor presidente, senhores desembargadores. Desembargador Paulo, apenas eu queria pedir a autorização à corte para me ausentar da presidência, que eu preciso tratar de um assunto com o desembargador Clever, e eu, é alguns minutos somente. Então eu queria passar a presidência dos trabalhos ao desembargador Tutimés, enquanto eu trato desse assunto com o desembargador Clever. Desembargador Tutimés, só uma lembrança. Parece que você não distribuiu o voto, né? Distribuí. Distribuiu? Com todos os gabinetes. Ah, então foi. Vossa Excelência não recebeu, não, desembargador Eduardo? Não, mas não tem. Não tem. Acaba de receber, desembargador. Desembargador Eduardo que, alega que não recebeu o voto. Foi. Recebemos. Alô, Paulo Lima, vamos lá, está com a palavra. Passo a fazer o relatório. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas manejou pedido de providências no sentido de apurar a alegada irregularidade praticada pelo magistrado Ílamo Diomena Lopes, que teria desrespeitado o rito adequado para o devido andamento das ações cíveis, além de ter desobedecido o Código de Ética da Magistratura e da Lei Orgânica da Magistratura. O termo de declaração instruiu o submencionado pedido de providência e se deu, eu dispenso a leitura. A Corregedoria Geral da Justiça, em parecer de folhas 593 e 596, terceiro volume, opinou pela necessidade de aprofundar a investigação sobre a conduta do representado. E aqui eu transcrevo os detalhes da posição da Corregedoria. Cumpre consignar a ementa do acórdão proferido pelo pedido de providências que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do magistrado Ílamo Diomena Lopes. Eu transcrevo aqui o acórdão, a ementa do acórdão. Na sequência, a vice-presidente deste egrégio, Corte de Justiça, editou a portaria 1294, de 26 de julho de 2012, onde chancelou a abertura de procedimento administrativo disciplinar. Transcrevo. Intimado a apresentar as razões de defesa, o requerido aduziu em síntese. Então, Vossa Excelência, todos receberam cópia do voto. Eu vou dispensar aqui assim as alegações da defesa. Ao final, o requerido solicitou a produção de prova testemunhal, apontando desde então seu rol de testemunhas. A Procuradoria, e destaco aqui que foi produzida a prova testemunhal, o doutor Manuel Cavalcante foi quem teve delegação de competência para fazê-lo. A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de ofertar parecer, alegando a ausência de atribuição legal para atuar em feito dessa natureza. As folhas 751 e 759, o requerido apresentou suas alegações finais. É o relatório, senhor presidente. De forma bem reduzida, para não cansá-los. Bom, com a palavra o advogado de defesa, né, pelo prazo regimental de 15 minutos, para fazer a sustentação oral. Senhor presidente, senhor desembargador presidente, senhor desembargador relator, senhores desembargadores, senhora desembargadora, senhores juízes presentes, senhores e senhoras serventuárias e serventuários, minhas senhoras e meus senhores, o presente processo administrativo, ele cinge-se a quatro fatos que são alegados contra o doutor Ilham. A parte, o advogado insatisfeito com a decisão ou com as decisões que o doutor Ilham tomara num processo lá em sua comarca, alegou, e isso foi motivo da abertura do processo administrativo disciplinar, quatro fatos. Primeiro, que Sua Excelência houvera tomado uma decisão interlocutória lá no processo judicial, determinando o bloqueio de bens do cliente, desse advogado, desses advogados que interpuseram a reclamação através da OAB, e também que determinou lá que fosse explorada uma bica chamada Bica Arizona pela outra parte do processo, enquanto aquele processo expropriatório ali continuasse. Os advogados entenderam que esta decisão era uma decisão ilegal e que deveria ser modificada. Tanto assim o é que interpuseram um agravo de instrumento, e esse agravo de instrumento ele gerou efeito suspensivo à decisão do juiz e depois, no mérito, reformou essa decisão. Essa matéria não poderia, este ponto, não poderia ter sido objeto desse processo administrativo, sequer da abertura e sequer do processo administrativo, porque foi enfrentado na seara judicial e lá na seara judicial foi resolvido. Não ensejaria, portanto, tratamento no processo administrativo, nem se poderia tratar dele no processo administrativo. Na verdade, a parte utilizou-se desse procedimento, no que diz respeito a essa parte do procedimento, como uma forma de insatisfação, porque propôs o procedimento administrativo ainda sem o julgamento terminado do agravo de instrumento, de forma que talvez tenha feito isso no sentido de embasar mais ainda o seu recurso. Mas, agindo dessa forma, agiu contrário à legislação, contrário ao entendimento do CNJ, e desse tribunal, que em diversos julgamentos já entendeu que matéria judicial não pode ser objeto de tratamento em processo administrativo disciplinar, só quando se configurar que ali, naquele comportamento do juiz, está comprovado um interesse, uma má-fé, um dolo qualquer, uma ausência de preparação, uma ausência de cuidado, que, no caso, em espécie, não há prova nenhuma nesse sentido. Sua Excelência entendeu, fundamentou, que mandou separar aqueles valores, bloquear aqueles valores, explorar aquela bica, porque teve o temor, isso foi explicitado no requerimento da parte, que houvesse um desvirtuamento e que houvesse a venda do que fosse produzido em cana de açúcar naquele processo. Então, mandou bloquear aquela produção, os valores e a produção, e mandou que ficasse sendo utilizada à disposição do juízo. E isso não há que se convir, não há nenhuma. Ele não ultrapassou, Sua Excelência não ultrapassou em nenhum momento o comportamento de análise de um processo que um magistrado pode ter. Pode até ter se enganado no entendimento, mas há um entendimento jurídico embasado, fundamentado e que foi reformado, mas reformado dentro de uma seara de análise jurídica. Não há comprovação de nenhuma utilidade, nem de má-fé, nem de comportamento doloso por parte de Sua Excelência. O segundo ponto que a parte alegou é que, posteriormente, ela, a parte, não teria tido vista dos autos de um documento que foi produzido pela Asplana, que, diga-se de passagem, não era parte no processo judicial. Então, a Asplana mandou um documento ao juízo, esse documento atendendo a uma informação que o juízo houvera determinado sobre a questão de produção de cana de uma das partes. Diga-se de passagem que essa informação, de certo modo, já estava no processo produzido pelas próprias partes. E sobre esse documento novo, Sua Excelência entendeu que não deveria dar vistas, porque não era documento produzido por qualquer das partes. Era um documento produzido pelo juízo e que apenas veio ao juízo apenas para confrontar, e nesse caso não confrontou, veio para confirmar as informações que as partes ali já tinham levado. Então, não havia nenhum documento novo, do ponto de vista de novas informações, não foi documento produzido por nenhuma das partes, de maneira que, processualmente, Sua Excelência entendeu que não havia motivo para estabelecer vista a qualquer uma das partes. Não desequilibrou o processo, porque não deu vistas a uma nem a outra, e não trouxe nenhum documento novo, com nenhuma informação nova, porque o documento apenas trouxe informações já constantes do processo. Em face do princípio da celeridade processual, Sua Excelência entendeu que não deveria dar vistas. Mesmo que tivesse se equivocado, teria se equivocado também na esfera judicial. e não na esfera de comportamento passivo de punição administrativa. Em face disso, a parte desafiou esse comportamento de sua excelência através de um mandado de segurança, que vem a ser o terceiro fato alegado pelo advogado representante, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse terceiro fato é a interposição de um mandado de segurança contra o ato do juiz que não deu vistas desse documento. No mandado de segurança, também foi tratado de que na decisão do processo, lá quando Sua Excelência deu a decisão, no sentido de se desocupar o imóvel objeto da lide, havia dado um prazo de 24 horas somente para que a parte desocupasse, a parte não opôs nenhum recurso contra essa decisão, entrou apenas com um mero requerimento, dizendo que precisava de mais tempo, depois do prazo recursal ultrapassado. E aí a parte ingressou com esse mandado de segurança, aproveitou-se dessa questão de vistas, entrou com o mandado de segurança e entrou também nesse mandado de segurança questionando essa parte da decisão. A decisão do mandado de segurança em sede liminar foi no sentido de que Sua Excelência aí suspendesse o processo e também desse um prazo, observasse o prazo de lei. Sua Excelência, naquele momento que recebeu a decisão, prontamente cumpriu a decisão e voltou atrás, fez uma correção de ofício de sua decisão, aí, efetivamente, não mais de ofício, mas atendendo a determinação do tribunal, mudando o prazo de 24 horas para 5 dias. Há que se observar também, eu havia me esquecido de mencionar isso, no agravo de instrumento, a parte alega que houve descumprimento de decisão judicial, porque naquele agravo de instrumento houve uma decisão desse tribunal, da relatora, no sentido de que fosse suspensa aquela decisão lá, liminar, que mandou bloquear os valores e mandou bloquear a produção. E alega a parte que o juiz não cumpriu essa decisão. Mas não cumpriu por quê? Porque Sua Excelência, doutor Willamo, estava de férias. Então, não poderia... Quem fez a leitura já da decisão, quem estava no cumprimento da decisão, imediatamente a cumpriu, foi o doutor Fábio Bittencourt, que, inclusive, coincidentemente, está hoje aqui. Foi quem cumpriu a decisão imediatamente, assim que recebeu. Estava em substituição ao juízo. E de maneira que não houve nenhuma, não houve nenhuma irregularidade por parte do doutor Willam. Há, por fim, uma quarta alegação, que diz que Sua Excelência deu prosseguimento ao processo, mesmo tendo a parte interposto o agravo de instrumento, ainda lá na questão da liminar que Sua Excelência deu. Ocorre que na decisão do agravo de instrumento, na decisão que concedeu efeito suspensivo, não houve determinação de suspensão do processo. Houve apenas uma determinação de suspensão daquela ordem judicial que mandou bloquear valores e que mandou bloquear produção. De maneira que a interposição do agravo, no rito atual do processo civil, não suspende automaticamente o andamento do processo judicial, do processo civil. De forma que esse comportamento também não pode ser atribuído como nenhum comportamento ilegal de Sua Excelência, uma vez que deu prosseguimento ao processo normalmente, apenas tendo havido a reforma da sua decisão liminar. Todas as testemunhas que foram ouvidas, e aí eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o seguinte fato, o tribunal entendeu que naquele momento da abertura do processo administrativo haviam indícios porque se deveria investigar o comportamento do magistrado, se deveria aprofundar essa investigação para ver se Sua Excelência, nessas decisões que tomara, teria cometido alguma ilicitude da magnitude de ser punido com a decisão de punição ética disciplinar, ou não. Instaurado o processo administrativo disciplinar, foram produzidas novas provas. Que provas novas foram essas? Auditivas de algumas testemunhas arroladas pelo magistrado e ouvidas por designação do eminente desembargador relator. E todas elas foram unânimes em dizer que Sua Excelência em nenhum momento tratou a estes advogados representantes ou ao advogado da outra parte de forma desigual, de forma a obter qualquer vantagem, ou, por inverso, de fazer qualquer vingança contra esses advogados, de forma que viesse a destratá-los, sem lhes dar o direito de serem atendidos ou de serem ouvidos. Sua Excelência, por diversas vezes, recebeu os advogados das partes em seu gabinete. Com esses advogados, sempre manteve cordial atenção, como deve manter o servidor público, o juiz de direito. E todas as testemunhas são unânimes em demonstrar que Sua Excelência, doutor Olímpio, tem um comportamento ilibado, teve um comportamento ilibado, quer seja nesse processo, quer seja na comarca. A parte representante não trouxe qualquer prova nova que viesse a comprovar o inverso, que viesse a comprovar que Sua Excelência havia agido com dolo, havia agido com descuido, havia agido com qualquer comportamento passível, quer fosse de uma punição mínima, quer fosse de uma punição maior. De maneira que, se naquele momento da abertura do processo administrativo não se pede provas concretas de um comportamento passível de punição, se apenas busca indícios para que se possa investigar, neste momento não há qualquer novidade que justifique uma punibilidade ao juiz de direito. Até porque o inverso seria colocar toda a magistratura numa absoluta dependência da ausência de sua independência judicial como magistrado. Sua Excelência teve alguns entendimentos jurídicos, todos fundamentados dentro de um processo, entendimentos esses que, na visão do tribunal em sede recursal, na esfera judicial, estavam equivocados e que foram reformados. Se não houvesse a possibilidade do juiz errar, não haveria recurso. A finalidade do recurso é justamente levar um grau de análise por vários magistrados uma decisão que uma das partes acredita ser equivocada, contrária ao direito, contrária à lei, contrária à jurisprudência, etc. De maneira que, além de errar ser um atributo do ser humano, essa possibilidade é reconhecida pelo ordenamento jurídico. Tanto assim que existe recurso, tanto assim que esse tribunal tanto reforma como tem decisões reformadas. De maneira que, senhores desembargadores, senhor relator, senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, o que requer a defesa do Dr. William em nome da Associação dos Magistrados é que se observe que não há prova qualquer de dolo por parte do magistrado. Nenhuma prova. Não se comprovou que Sua Excelência teve qualquer vantagem, agiu por vingança, agiu por vantagem, agiu por descuido. Apenas o que se tem nos autos é que Sua Excelência, em duas decisões que tomou, contrariou o interesse de uma parte e o tribunal entendeu que esse entendimento estava, no entendimento do tribunal, equivocado. Não há prova de que Sua Excelência desrespeitou a ordem judicial, que Sua Excelência desrespeitou uma determinação desse tribunal, Sua Excelência estava de férias. A decisão que chegou à Sua Excelência do mandado de segurança foi cumprida, de maneira que não há fato gerador, não há fato espécie, não há causa fundamental para qualquer punição à Sua Excelência. Vem requerer a parte, portanto, que Vossas Excelências não acolham qualquer punição, nem determinem qualquer punição ao magistrado. Muito obrigado pela atenção. Uma palavra ao eminente desembargador Paulo Lima, rogando para que Vossa Excelência possa, se possível, fazer um resumo do voto, que é um voto bastante alentado, substancioso. Vossas Excelências já receberam cópias. Então, eu vou à parte final do voto, certo? Por itens. Resta, portanto, analisar a inadequação da conduta e ou desvio ético e ocorrência de afronta aos artigos 1º, 2º e 25 do Código de Ética da Magistratura e artigo 35, incisos 1 e 8º da Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, Lei Orgânica da Magistratura. O primeiro item da decisão interlocutória que concedeu antecipação de tutela e do não cumprimento da decisão judicial proferida em agravo de instrumento. Dessa forma, deixou o magistrado requerido de observar e obedecer o disposto no próprio capítulo do supracitado artigo 273, inciso 1º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E transcrevo. Ainda que se argumente toda a retórica pertinente à celeridade processual, não se afigura razoável nem mesmo compreensível, sob a ética do ponderável, que numa decisão interlocutória de tal importância e repercussão se digne o julgador reservar apenas um parágrafo à justificação e fundamentação do inciso, sem a devida indicação dos fatos e, muito menos, a demonstração da subsunção do fato à norma. E vou mais adiante. Demais disso, ainda que o requerido houvesse comprovado as alegações acima transcritas, não estaria justificada a desatenção e o descumprimento da decisão da relatora de folha 107, 110, volume 1º dos autos, que conferiu efeito suspensivo ao agravo do instrumento. Da sentença resolutiva de mérito proferida e da decisão do mandato de segurança. Em síntese, eu não vou cansá-los. Todos esses itens estão aqui analisados, item, certo? E a nossa conclusão, senhor presidente, senhores desembargadores, é a seguinte. No caso dos autos, resta flagrante a conduta claudicante do magistrado requerido, que foi reiteradamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Por quê? A uma... Deixou de fundamentar a decisão que concedeu antecipação de tutela, afrontando o artigo 273 do Código de Processo Civil, conduta que transgrediu os artigos 1º, 2º e 25 do Código de Ética da Magistratura. A duas, desobedeceu a determinação judicial emanada da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, digna relatora do agravo de instrumento número 2008-003671, dígito 7, exvido do artigo 35, inciso 1º, incisos 1º e 8º da Lei Complementar 35/79. E a 3, determinou a execução imediata da sentença proferida, impondo aos réus o pagamento de quantias vultuosas, antes mesmo do trânsito julgado, sem qualquer garantia, além de determinar a desocupação do imóvel em discussão no prazo exíguo de 24 horas, violando os artigos 1º e 25 do Código de Ética da Magistratura. Em caso, observe-se que a conduta reiterada do requerido aponta para aplicação da penalidade de censura, conforme os seguintes dispositivos. Artigo 44 da Lei Complementar 35/79, Lomã. Artigo 4 da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. E artigo 307 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Alagoas. Cumpre observar o disposto no artigo 128 do CAPT da Lei 8.112/90. Estabelece a necessidade de se ponderar na aplicação da penalidade administrativa aspectos objetivos, e como tal nós fizemos. E consideramos, no caso em Textila, a primariedade do magistrado requerido, que não possui condenação anterior em processo administrativo disciplinar. Dois, apesar da reiterada negligência, não houve dolo nem quebra de imparcialidade ou independência. E três, as ações tratadas nos processos administrativos disciplinar foram objeto de acordo no mandato de segurança, estabeleceu-se a conciliação e tal. Daí que, abreviando, voto no sentido de reconhecer a ocorrência de falta disciplinar e no âmbito da aplicação da penalidade de advertência. É, da forma como eu voto. Perdoe-me o tempo, mas procurei abreviar ao máximo. Em discussão, voto. Eu acredito que o fato delineado na decisão, no acordo deste tribunal e na portaria foram bem observados, bem analisados pelo voto esmagador, de sorte que eu Em discutindo e adiantando meu voto, eu acompanho o voto do relator, aplicando a pena de advertência, como ele sugeriu. Algum entendimento divergente? Apenas para ressaltar justamente isso aí. O voto está muito bem lançado, parabéns, desembargador Paulo, tecnicamente bem feito, bem fundamentado. E em que pese o fato de ter se consumado, houve ausência de dolo. Isso aí é que abranda a penalidade e eu não tenho dúvidas em acompanhar o raciocínio de Vossa Excelência. Embargador presidente, eu também peço venha a Vossa Excelência para fazer uso da palavra, somente para elogiar o voto do eminente relator, desembargador Paulo Lima, muito bem elaborado, no que eu acompanho integralmente. Voto divergente. Senhor presidente, também peço a palavra para ressaltar o voto com muito carinho e bem definido do eminente colega e que conclui pela a pena de advertência ao eminente juiz. E diante das circunstâncias postas, eu também, de antemão, adianto meu voto acompanhando o eminente relator. Senhor desembargador presidente, eu peço a palavra. O desembargador Paulo Lima não precisa de ninguém que fale por ele, mas eu me senti constrangida. Faz como aquela história, senti vergonha de terceiro ao ser pedido ao desembargador que resumisse o voto, porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: no início da sessão, na parte judicial, se fala que é uma coisa absurda, é um negócio que cansa. Aí, quando chega aqui, vai o desembargador Paulo Lima, que fez um voto brilhante, aí se pede que faça um resumo. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com o colega. Eu aguentei aqui uma conversa para lá. O voto, apesar de brilhante, do desembargador Eduardo, foi demoradíssimo. A discussão daqui para lá, em defesa, eu não sei por quê. Por isso que não vem procurador para aqui, não. Porque não precisa. O governo do Estado não precisa de procurador para defender ele. Porque tem dois desembargadores aqui que fazem a defesa do Estado, que é Vossa Excelência e o desembargador Zé Carlos Malta. Em detrimento dos coitados lá da Assembleia. Agora eu vou ter que ir para o Facebook e dizer ao povo que vá lá para a Assembleia fazer uma manifestação e pedir o que tem de direito. Tem cada coisa aqui que está acontecendo que os piores livros de assombração, Deus duvida que aconteça. Olha, desembargador Paulo, eu não sou presidente, não sou vice, não sou corregedora, sou uma grande admiradora dos votos de Vossa Excelência, porque trabalho ao lado de Vossa Excelência na segunda Câmara Civil, e já que ninguém pede, eu peço desculpa a Vossa Excelência por não ter se dado a oportunidade, Vossa Excelência, mesmo tendo distribuído voto, que muita gente distribui aqui, passa 1h40 lendo o voto. E peço desculpa a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência não merece esse tipo de tratamento. E acompanho 3 vezes quanto fosse. Algum entendimento divergente? Bom, só esclarecendo que, na verdade, não houve, da minha parte, nem de nenhum desembargador que pediu que eu encaminhasse assim, qualquer laivo de respeito a Vossa Excelência. Mas a celeridade e a economia, eu compreendo. Pois é. Né? Longe de mim e de quem quer que seja de respeitar a Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras da desembargadora Isabel. Pois, quando eu for ler um voto, ninguém venha me pedir para resumir, não, porque eu aguento o voto aqui de 1h40 E aguento discussão de duas horas que não chega a nada. Já está consignado o entendimento, Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência for votar, vai ler o voto todo, do começo ao fim. Do começo ao fim e com as citações necessárias que queira fazer. Muito bem. Então, proclama-se o resultado, né? A unanimidade de votos. Pois é, filho. Né? Se concluiu pelo entendimento de que o magistrado de respeito cometeu deslizes funcionais e deve ser apenado com advertência. É assim que entendeu. Eu devolvo, nos termos voto do relator, ficando designado o eminente relator para lavar o acordo. Eu devolvo a palavra ao eminente embargador Zé Carlos Malta. Embargador reassumindo os trabalhos. Mas eu queria, antes de passar o julgamento dos processos que tem, eu queria pedir um esclarecimento, até por uma questão de respeito também, à desembargadora Elizabeth, porque eu estava fora da sessão e não vi do que se tratou, numa referência que Sua Excelência fez à minha pessoa, enquanto desembargador. Porque eu fiz, a referência que eu fiz à Vossa Excelência foi no processo que começou aqui da Assembleia, que o desembargador Eduardo deu o voto e que eu precisei sair para atender o doutor Maurício e o doutor Antônio Carlos Gouveia, do Conselho de Segurança, e depois voltei e fiquei ouvindo. Ainda ouvi dali, ficou aquela história, aí apareceu uma liminar, e eu disse, estou novamente dizendo, já que Vossa Excelência chegou, que o governo do Estado não precisa mandar procurador, por isso mesmo que não manda, porque Vossa Excelência e o desembargador Tutimés são quanto mais defensores do Estado de Alagoas aqui dentro, mesmo em prejuízo a sofredores, servidores daquela coisa chamada Assembleia Legislativa. Foi isso que eu disse. Até em respeito ao próprio tribunal, porque Vossa Excelência faz uma acusação aí, a mim. O tribunal, para ser respeitado, tem que impor esse respeito perante a sociedade. E eu estou impondo. Por isso é que, como Vossa Excelência faz uma acusação de que eu e o desembargador Tutimés somos parciais nos julgamentos em que o Estado contende e substituímos os advogados do Estado, eu quero, no tribunal, perante o tribunal, requerer de logo que o tribunal me autorize a entrega das fitas degravadas da afirmação de Vossa Excelência, para que, então, eu possa tomar as providências de praxe. O senhor faça as medidas que achar necessário. Agora, peça dos outros também. Não. De outras sessões onde Vossa Excelência ficou em defesa do senhor governador. Não. Eu peço na afirmativa de Vossa Excelência. Na afirmativa e nas outras de eu falei também. Não é a primeira nunca. Vez que eu falo isso, não, desembargador Zé Carlos? Para mim foi. No meu conhecimento foi a primeira vez. Vossa Excelência, faça o que quiser. Vou fazer. Chame claro a polícia do tribunal e mande me prender por caso. Não, Vossa Excelência, não é caso de prisão, não. Agora, vou utilizar da gravação, vou estudar a gravação e vou tomar as providências. Tome. Porque não é Vossa Excelência. Não é essa providência que Vossa Excelência tem que tomar, não. É essa mesmo. E não é Vossa Excelência que vai se arvorar aqui de dona da verdade, como tem feito constantemente contra todo mundo. Eu não, não sou é isso, dona não. da verdade. Não, agora que tem coisa errada aqui dentro, tem. Vossa Excelência quer ser a dona da verdade. E Vossa Onde Excelência é que eu pode sou ser. Dona da verdade? Vossa Excelência pode ser que se imponha com os outros, mas comigo não. Mas não venha dar uma de mais sabe. Macho do que os outros. Vossa Excelência que é sabe isso? Que não tá é isso dizendo que mesmo. Os outros não são é homens? É isso, não, é isso mesmo. Não adianta. Não está querendo dizer que os outros não são. Não adianta homens? Vir com sofisma, não. Eu quero dizer que a senhora vive aqui querendo se arvorar de dona da verdade. Eu e não pode estou se arvorar isso, pode fazer isso. Ser dona com os da outros. Verdade. Agora a senhora me chamar não. de parcial, a senhora não só é não. Porque o senhor Ninguém é da família Malta que me mete no não. Não, isso não vale nada, não. Eu estou dizendo que não é a senhora nem ninguém que vai me chamar aqui de parcial impunimento. Isso não acontecerá. Estou repetindo. Isso não acontecerá. É. Pois é, não acontecerá. Porque eu posso dizer também aqui, Se fosse o caso, se eu não tivesse a noção de ética e de educação que eu tenho, pode ser, diferentemente de Vossa Excelência, eu tinha muita coisa pior do que isso para dizer de Vossa Excelência, mas nunca disse. Mas diga. Nunca disse. Não, agora eu nunca faço disse, questão. Nem digo. Não digo. Diga. Não digo. Não digo. Vossa Excelência não digo. Vai dizer. Não, não vou, não. Não porque vou, porque eu nunca já disse. Cometi já ato, disse perante o tribunal. Ato nenhum. Já disse perante que o tribunal. Denigra a minha honradez. Não, não, nem a minha. Nem a minha. Vossa Excelência tem o não mesmo tem dever de zelar pela sua honradez, como tem o dever de zelar pela minha. Senhor presidente. Como eu também tenho o dever. Senhor presidente. Não, peraí, peraí. Eu peço que os colegas tenham um pouquinho de paciência. Podem ficar tranquilos, que não vai passar aí disso, não. Agora, não vou aceitar. O desembargador Tutimé está ali muito sorridente. Pode até aceitar passivamente não, que isso seja verdade, feito contra a sua honra, uma confusão sua entre pessoa. Tá. Agora, eu não aceito, não. É, há uma confusão eu entre convicção, não aceito, né? Ninguém aceita. Você e eu não tenho aceita convicções. Agora que né? É. E parcialismos. Aí essa confusão é uma lástima, né? Agora, querer ver, só deixar faço em suspenso alguma faço coisa contra a minha honradez, nem o senhor, nem homem nenhum faz isso e nem mulher nenhuma. Porque o que eu respondo, e Vossa Excelência faça, sabe, o que eu respondo faça, do CNJ é por conta de fofoca a mesma do senhor coisa, Sapucaia. Faça a mesma do, coisa. Do senhor filhinho de faça Estado. Faça a mesma daquele coisa. Daquele engenheiro. Faça a mesma viu coisa. E faça a mesma Maurílio coisa que eu vou que fazer. Que Vossa Excelência quer que seja. Faça a mesma coisa que eu vou fazer. Senhor presidente. Faça a mesma coisa que eu vou fazer. Senhor presidente. Use do que seu direito como eu vou usar dos meus. Senhor tá me importando. Eu peço, faço eu o peço que a quiser suspensão da sessão por 5 minutos. Não, desembargador, tá? Já eu, terminou, de minha parte terminou, não precisa, não. É. De minha parte calma, não precisa, não. Tá certo. Porque Vossa Excelência e a desembargadora Elizabeth sempre foram amigos fraternos, sempre houve um respeito grande. Sempre. E não vamos deixar, às vezes, uma palavra mal colocada, que esse ambiente de amizade seja destruído. E Vossa Excelência tem experiência, já a desembargadora Idem, vamos suspender para que essa amizade não seja destruída. Não, desembargador, é o assunto. Não, não precisa suspender, não. Vamos continuar o trabalho normalmente. Vou continuar o trabalho normalmente. As providências serão tomadas depois. Porque, na sessão, vamos trabalhar normalmente. Não tem problema nenhum. Vamos sem conversar ali nenhum atrás, senhor presidente, porque eu tenho certeza que ali atrás vai sair beijinhos e abraços. Não, não. Não, não, não, não, não. Vamos continuar. Vamos continuar. De jeito nenhum. Até aqui. Bom, então, continuando a pauta. Vem um aditamento à pauta. Senhor presidente. Pedido de transferência de desembargador Alcides. Senhor presidente, antes de transferir a palavra ao desembargador Alcides, eu só peço assim aos dois colegas, dois estimados e queridos colegas, que vamos dar por superado essa questão aí. Já está superado. Na sessão aqui agora? Esse assunto. Não, na sessão tudo bem. Tá pronto, passando. Aí eu peço da mesma forma à desembargadora Elizabeth, assim, para a gente superar esse assunto em favor da amizade que reina entre todos nós. É isso que eu devia fazer. Agora, tem raiva de mim, porque eu não vou votar em candidatozinho dele, você não fique, não. Venha para cima de mim, não. Candidato de quê, desembargador? Seu. Candidato a quê? A desembargador. Não, quer não que eu raiva seja mais explícita? Eu não tenho raiva de quer Vossa Excelência. Não tenho raiva de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência vai votar em A ou em B, não. Vossa Excelência e sabe. Maurílio, se eu tivesse nome, de ter raiva, Maurílio, se eu tivesse nome de ter raiva de Vossa Excelência, eu poderia ter até por outras coisas, mas por isso não. Por isso não, não, não. Eu sou porque muito democrata. Eu fui contra o fórum de Cacimbinhas e de não sei de quando Vossa Excelência não constrói de Palmeira. Eu não, não construo de Palmeira, desembargadora. Vossa Excelência sabe, mais uma vez a ética me impõe não, que eu não diga porque é. De eu não digo constrói porque não posso construir, olha, desembargadora. Agora eu ia sair de vomissão. Então volte para sentar, mas eu não vou dizer porque é que eu não construo. Quer de Palmeira, dizer não que é porque tem. Aquilo não impede de Vossa Excelência construir. Aquela alienação que tem não impede de você construir. E mais outra coisa, não fui eu que fiz negociação com o Fórum de Palmeira dos Índios, porque tenho um funjures para fazer. Então, vá atrás do Nenoí, seu amigo, se fizeram alguma coisa, porque nosso eu amigo, nunca vi. Nosso amigo. Seu presidente. Seu, nosso meu amigo. Não é mais, não. Seu presidente. Vamos. Mas foi de Bagadota. Seu desembargador. O cara fica. Desembargador, Auxílio pediu. Ou diga as coisas, ou não diga, mas não fique fazendo. Desembargadora, Vossa vamos Excelência trabalhar. Disse que não constrói o fórum de Palmeira dos Índios por conta que o prefeito não quer comprar o fórum. E agora vem com outra história, quer botar de melaço de falta de honradez em mim. Falta do prefeito não quer comprar o fórum de Palmeira? O fórum antigo. Vossa Excelência disse isso a mim. Agora vim com coisinha que não constrói por isso e por aquilo. Não existe isso não, desembargador. Que é isso? Não existe isso não. Vamos continuar. Desembargador Auxílio pediu a palavra. Eu ia me retirar até não vou mais não. Senhor presidente, eu peço para a palavra. Como é que me retirar de coisa que no início da sessão, quando Vossa Excelência chamou o primeiro processo pautado, eu fazia referência que o eminente advogado havia pedido para que retirasse de pauta, a fim de que melhor conhecesse dos autos. Mas, posteriormente, no decorrer dessa sessão, em conversa com os colegas, e como o voto que foi previamente distribuído, ele está direcionado no sentido de arquivamento do feito por não existir procedimento preeminente magistrada, procedimentos contrária à condição funcional, é que eu peço venha ao eminente colega para que possamos discutir ou rediscutir esse processo e o seu advogado assim entender também. Foi o primeiro. Foi da doutora Olívia. Mas não foi o advogado, não foi quem pediu? Foi, mas é isso que eu estou esclarecendo, que posteriormente... Desembargador Alcides, eu estou fazendo... A secretaria está me chamando a atenção que nós não temos coro de deliberação, né? Com a saída do desembargador Eduardo e do desembargador Paulo, nós ficamos sem nove só, né? Tem nove, mas não precisa dez? Tá bem, se for o voto que foi encaminhado para nós, eu me permito, desembargador Alcides, porque já foi falado aqui, se o encaminhamento é esse, não precisaria nem vir para cá. Precisa vir para cá, para ratificar? Ele quem? O voto, o encaminhamento do voto. Eu gostaria, doutor Fernando, porque a manifestação do eminente desembargador na ocasião foi pela abertura de procedimento administrativo. E na primeira fase, a corregedoria época entendeu dessa forma, daí a segunda fase, que é este que eu estou justamente trazendo o voto. Acho que a gente poderia até discutir, porque penso que a corregedoria ela é única. Se Vossa Excelência assumiu hoje e entende que esse processo que está sob a responsabilidade de Vossa Excelência é caso de arquivamento, Vossa Excelência arquiva e não precisa vir para o pleno. E digo mais, em fazendo isso, a gente evita de expor o colega, porque quando está na corregedoria, o processo está em sigilo. Quando Vossa Excelência encaminha ele para o pleno, sai na ata, no sumário, dizendo que instauração de procedimento administrativo contra o colega. Embargador Fernando, Vossa Excelência me permite uma parte. Com prazer. Olha, eu, assim, me colocando no lugar do corregedor, eu acredito que o trabalho dele, ele está, assim, se preservando para se colocar até um arquivamento por conta dessa questão de monitoramento que é feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque, às vezes, até o pleno, julgando processos, o Conselho avoca lá. Então, ele quer trazer aqui a ideia que apurando os fatos, não há motivo para a constituição de um inquérito, não é isso? Não é só isso, desembargador. É que a informação, e eu pedi a resolução para ver, que a resolução 135 prevê que, neste caso, a segunda etapa, ela deve ser levada ao plenário do tribunal, ao pleno. Mas façamos o seguinte, o eminente presidente já contou que não tem número suficiente. Não é isso? É. Não, mas porque o que o desembargador Fernando está dizendo é que isso pode ser arquivado monocraticamente. É, né? E é esse que eu pedi para pegar o resolução do CNJ, que fala que esse segundo momento teria que ser levado ao conhecimento do pleno. até, desembargador Alcides, seja uma inovação, porque no meu período, quando eu estava na corregedoria, acho que o desembargador James também, vários procedimentos desses, depois de apurados, chegando-se à conclusão que não havia nenhum ilícito de ordem administrativa, nós arquivávamos monocraticamente e comunicávamos ao CNJ, que é a resolução que manda que se faça assim. É, continua, mas... Olha aí, chegou, pronto. O artigo 14 da resolução 135 de 3 de julho, traça imposto. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de 15 dias para a defesa prévia contada da data. Fim do prazo, a defesa prévia, haja ou não sido apresentado, o relator submeterá ao Tribunal Pleno ou seu órgão especial, relatório conclusivo com a proposta de instauração de processo administrativo. Instauração. Sim. Né? Instauração. Vossa Excelência não está pugnando pelo arquivamento? Se a corregedoria entende pelo arquivamento... Pelo processo administrativo ou de arquivamento, intimando o magistrado, seu defensor, se houver na data da sua sessão. O arquivamento é o do pleno que vai fazer. Se fim o pleno do prazo entender, de defesa. Fim do prazo de defesa prévia, haja ou não ser apresentada, o relator submeterá ao Tribunal Pleno o seu órgão especial, relatório conclusivo com a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar ou de arquivamento, intimando o magistrado e o seu defensor se houver da data de sessão do julgamento. Aí fala e do arquivamento. Está comprovado que não houve relevância do fato apurado, cabe ao corregedor arquivar. Caso contrário, encaminha para cá. É nesse caso que aplica o artigo 14. A primeira fase, a sindicância, foi e feita. Trata de pedido de providência, mandado pela senhora Maria de Fátima Lima, supostamente cometido pela Oliva. Acolhe a manifestação dos juízes auxiliares Manuel Tenório e Antônio Manuel Dória, expresso no parecer reto, pelo qual determina a abertura de procedimento administrativo disciplinar em fase da magistrada Oliva Medeira, observando, para tanto, o disposto no artigo 14 da resolução 135. Esse foi o primeiro momento. Resumindo, Vossa Excelência tem a faculdade. Vossa Excelência poderia arquivar monocraticamente ou trazer para o pleno. Está optando por trazer para o pleno, não é isso? Nesse momento, a corregedoria à época entendeu da instauração do procedimento. Mas na minha gestão, você entendeu. Eu entendi que caberia apuração. Apuração. Então, foi dada defesa prévia, foi a parte, foi feito todo o procedimento. E no final, Vossa Excelência chegou à conclusão que não havia nada a ser apurado. Teria que submeter aqui o pleno. Porque a primeira fase em que a corregedoria entendeu a abertura foi processada. A segunda fase foi processada. Nessa segunda fase, nós arquivávamos, quando era caso de arquivamento, nós arquivávamos e fazíamos a comunicação ao CNJ. Vários processos. Quando o arquivamento se dá na primeira fase, a gente faz a comunicação ao CNJ. Não, mesmo Essa é a segunda fase. Bom, mas aí, Vossa Excelência, no processo, vamos objetivar para a gente... Já vai dar 2 horas. Vossa Excelência, então, no caso, está pugnando pelo arquivamento. A defesa toma conhecimento, não tem nenhuma sustentação a fazer. Agora, nós temos essa questão do quórum. Só temos 9, que não é quórum decisivo. Não é quórum de decisão. Então, retira para a próxima. Ok. Bom, então vamos seguindo em frente. Aditamento à pauta. Pedido de transferência de férias referentes ao primeiro período de 2013, anteriormente designadas para o mês de julho de 2013, para ser usufruída no período de 2 a 31 de outubro do corrente ano, formulado pelo magistrado Ivan Vasconcelos Brito Júnior, titular da primeira vara civil da comarca da capital. A corregedoria manifestou-se pelo deferimento do pedido. É, a motivação é serviço, ele está na corregedoria lá do TRE. Então deve ser por isso. Alguma discordância? Então vamos em frente. Pedido de transferência de férias referente ao segundo período de 2013, anteriormente designado para o mês de julho de 2013, para ser usufruído no mês de dezembro do corrente ano, formulado pelo magistrado Gilvan Santana de Oliveira, titular da comarca de Flecheiras. A Corregedoria Geral de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido. Qual é o motivo do embargador, Alcides? Está aí o processo. Está aqui, deixa eu ver aqui. Nada aqui, ele diz simplesmente vem requer que as férias agendadas. Qual é o processo, senhor presidente? É o do doutor Gilvan de Santana Oliveira. Eu vou ler como está aqui no requerimento. Assunto: pedido de transferência de férias. Vem requer que as férias agendadas para julho de 2013 seja transferida para janeiro de 2014. Atenciosamente, Gilvan de Santana Oliveira. É, a corregedoria... Mais adiante, no processo, a folhas 9, ele faz uma retificação, vem pelo MEIDE solicitar a transferência de aí, férias. Aí, mais adiante, vem por MEIDE solicitar a transferência para junho de férias marcada ano, para junho deste a ano. A outra era para julho. Para o mês de dezembro, tendo em vista o acúmulo de serviço por este, respondendo por duas comarcas, Joaquim Mas, Gomes e Flecheira. Embargador Alcides, só um detalhe. Esse segundo requerimento é as férias marcadas para junho. E o primeiro é para julho. É outro período. A de julho ele pede para janeiro de 2014. E a de junho para dezembro de 2013. São dois pedidos que ele está fazendo aqui. O requerimento vem requerer as férias agendadas para julho de 2013 seja transferidas para janeiro de 2014. Aí ele não dá a motivação. Mais adiante, ele diz que as férias marcadas para junho... É outra série, outro período, é o de junho. Período, aqui ele fala em julho. É. Talvez o equívoco tenha sido no mês. Mas ele queria, nós tomamos como referência ao mesmo mês que ele pediu a transferência. Não, mas aí depois ele tem um outro pedido, desembargador Alcides. As folhas 13. Vem por meio dele retificar o pedido de transferência de férias, que estão marcadas para julho, aí volta para o pedido inicial. Não junho, então está retificando. E não junho. Está retificando como anterior. Como constava no ofício anterior, para o mês de dezembro de 2013. Pronto, então está justificado, porque ele retifica. É, agora ele não diz por quê, nada, né? Diz. Tendo em vista o acúmulo de serviço por estar respondendo por duas comarcas. Por duas comarcas, Joaquim Gomes e Flecheira. Flecheira já é dele, né? Não, Joaquim tá Gomes, está respondendo, né? Pelo Joaquim Gomes. Ele está acumulando só com Flecheira, né? Como o tribunal decide? A corregedoria foi pelo deferimento, não é isso, desembargador? Alguma divergência? Não havendo, então, deferido o pedido. Seguida, pedido de transferência de férias referente ao segundo período de 2013, anteriormente designado para o mês de julho, para ser usufruído no mês de novembro, formulado pelo magistrado Celírio. Doutor Celírio, que está, inclusive, convocado aqui para o tribunal. A corregedoria manifestou-se pelo deferimento. Alguma discordância? Então, não havendo deferido o pedido. Seguida, pedido de transferência de férias referentes ao primeiro período de 2013, anteriormente designado para o mês de agosto de 2013, para serem usufruídas no período de 2 de julho a 2 de agosto do corrente ano, formulado pelo magistrado Antônio José Bittancourt Araújo. A Corregedoria Geral da Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista haver preenchimento do percentual da entrança no período compreendido entre 2 de julho a 2 de agosto. Então, pelo indeferimento. Alguma discordância? Não havendo discordância, indeferido o pedido. Seguida, pedido de transferência de férias referentes ao primeiro período de 2013, anteriormente designado para o mês de abril de 2013, para ser usufruída no mês de julho de 2014, formulada pelo magistrado Carlos Bruno de Oliveira. A corregedoria manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista não ter sido definida e aprovada a tabela de férias para o ano 2014, e pela suspensão das férias designadas para o mês de abril do corrente ano, para ser usufruída em data a ser definida posteriormente pela corregedoria. Esse era pedido velho, né? Processo velho. Há alguma discordância quanto ao indeferimento e ao deferimento da suspensão? Estamos em junho, né? Então, deferido o posicionamento da corregedoria. Pedido de transferência de férias, referentes ao primeiro e segundo período de 2013. Anteriormente designado para o mês de maio e outubro de 2013, para ser usufruído nos meses de agosto de 2013 e janeiro de 2014. Formulado pelo magistrado John Silas da Silva, titulado da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A corregedoria manifestou-se pelo indeferimento. Há alguma discordância? Não havendo discordância, indeferido o pedido. Pedido de transferência de férias referente ao segundo período de 2013, anteriormente designados para o mês de setembro de 2013, para ser usufruído no mês de outubro do corrente ano, formulado pelo magistrado Rômulo Vasconcelos de Albuquerque. De novo, doutor Rômulo, hein? É recordista em pedido de férias. Não tem uma... Doutor Rômulo, um impedimento. Por que ele tomou de novo? Hã? Doutor Rômulo é a primeira vez aqui. Não. Não tem o pedido que ele disse, que ele requereu e justificou, dizendo, porque é melhor para mim no mês tal, para emendar com a Semana Santa? Mas foi na sessão passada. Sim, na sessão passada. Eu estou dizendo a sequência de pedido dele. Foi porque ele é juiz eleitoral e foi suspensa muitas férias. Aí a corregedoria manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Diferiu também. Alguma divergência? Então, indeferido o pedido. Pedido de transferência de férias referentes ao segundo período de 2013, anteriormente designados para o mês de novembro de 2013, para ser usufruído no mês de setembro do corrente ano, formulado pelo magistrado Cláudio José Gomes Lopes, titular da 15ª. A corregedoria manifestou-se pelo indeferimento. Ela estava marcada para novembro e ele pediu para antecipar para setembro. É pedido transferente, também indeferido. Está o processo aí, Maurício? Deixa eu ver. É do Cláudio José. Vou explicar a Vossas Excelências o que é que houve. Sim, no indeferimento, porque foi. Solicitação de transferência de férias regulamentares, ausência de apresentação de justa motivação. Decisão pelo indeferimento. Por motivo de ordem pessoal. A justificativa dele foi motivo de ordem pessoal. E além disso, senhor... existe outro, conforme informação prestada pela decisão de juízes, observa-se que não houve preenchimento percentual de 30% deste tribunal, bem como não há coincidência do período de férias. A ausência de motivação foi ausência de motivação, porque ele disse que é por problemas pessoais. Ele não explica. Não. Não, não diz nada. Outro argumento que o desembargador Assis acabou de mencionar era para diferir, porque não há empecilho nenhum, né, do Sim, 30%. Não. Foi tudo. Só falta a motivação. Foi recorrido, foi pedido no tempo certo, tudo certinho. Agora, na motivação, ele disse simplesmente isso. Determinado para o mês de novembro, consoante a escala da corregedoria, para o mês de setembro do corrente ano, por motivo de ordem pessoal. Somente. Então, indeferido. Pedido de suspensão de férias, anteriormente designadas para o mês de julho de 2013, para serem usufruídas posteriormente. Formulado pelo magistrado João Paulo Martins da Costa, titular da comarca de Porto Calvo, e Luciana Josué Raposo Lima Dias, titular da comarca de Maribondo, e de suspensão de férias, anteriormente designado para o mês de julho de 2013, para ser usufruído no mês de novembro de 2013, formulado pelo magistrado Igor Vieira de Figueiredo, titular da primeira vara de União dos Palmares. A Corregedoria Geral de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Alguma divergência? Presidente. Sim. Senhor presidente. Pois não. Eu queria fazer uma ponderação nesse caso, Bardô Corregedor. É que os juízes João Paulo, Luciana Raposo, Igor, eles atendendo um chamamento da presidência, eles estão compondo a equipe que está em mutirão julgando os processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. O trabalho vai durar até dezembro. Então, obviamente que esses juízes não podem ser prejudicados, porque atenderam o chamado da presidência. Então, é extremamente razoável que se suspenda as férias e aguarde o término dos trabalhos para que eles sentem com a corregedoria e encontrem uma melhor data possível para usufruir das férias a que têm direito. Senão, eles estão trabalhando aqui, contribuindo com o tribunal e vão ser penalizados por isso. Não me parece justo, senhor presidente, eu peço a palavra. Só para justificar que, preocupado com essa possibilidade, eu encaminhei de ordem, foi encaminhado de ordem de ofício, no sentido que, para instruir esse processo, acerca da existência e determinação por parte da presidência da suspensão das férias de julho de 2013 dos três juízes que requereram. E obtive como informação a seguinte comunicação: cumprimento, Vossa Excelência, comunica a Vossa Excelência que não existe qualquer orientação da presidência desta Corte acerca do pedido de suspensão das férias do magistrado João Paulo, Luciana e Igor, apesar da designação dos mesmos para atuarem como juízes auxiliares no julgamento das ações de improbidade administrativa. Corregedor, mas quem tem que decidir isso não é a presidência. Quem tem que decidir essa questão de férias é a corregedoria. Não, mas espere. Como eles não poderiam, por outras razões, não teriam condições de fazer a transferência de férias, e por estarem desenvolvendo essa atividade, eu pedi à presidência que informasse se há interesse, havia interesse e havia determinação para que eles permanecessem em atividade. E a informação obtida foi justamente que não havia nenhuma orientação nesse sentido. Até acho que, se eles estão convocados para uma determinada tarefa e precisa da presença dele, evidentemente que... Essa informação foi evidentemente que equivocada, né? Sim, mas é que eu tenho um processo, é que eu instruí o processo. Aí, justamente. Então, é por isso que, poderia, reconhecendo o equívoco, a posição da corregedoria deve mudar, né? E poderia o caso até de que são três, não obrigatoriamente os três entrassem de férias, ou permanecessem, entrassem de férias um, ficassem dois, como foi o caso que sucedeu aqui, especificamente na corregedoria, quando os juízes auxiliares... É que eles vão ter que ficar trabalhando necessariamente até dezembro. Doutor Timé, se eu me permite... Depois de dezembro, é que eles vão sentar com a corregedoria para definir as férias. Mas respondendo essa indagação do embargo do Alcides, pelo que eu pude observar no encaminhamento do voto, só serão dois que vão entrar de férias em julho. Seriam dois. Seriam dois. Porque o doutor Igor pediu a transferência para novembro. Nenhum deles pode entrar de férias. Certo, é isso que eu estou... Vossa Excelência conversou comigo. Se a presidência convoca os magistrados para o mutirão para atender uma meta do Conselho Nacional de Justiça, esses juízes atendem que poderiam não ter atendido. Atendem o convite. Estão pedindo a transferência, não estão dizendo que vai ser para mês tal. Estão deixando a corregedoria, já tem precedentes da corregedoria, de que no ano de 2014 a corregedoria vai verificar qual mês que ela poderá fazer, contanto que essa meta seja atingida pela presidência e pelo Tribunal de Alagoas. Claro. Não é só a presidência. Isso eu penso que é uma meta nossa. Senhor presidente, eu peço a palavra. Só para esclarecer, é que, objetivando esse esclarecimento, foi que foi feita uma comunicação de ordem e foi dito que não havia uma orientação da presidência para a suspensão. Mas esse dito está equivocado, Badu. Sim, eu estou dizendo que está instruindo o processo, essa informação. Senhor presidente, eu gostaria de trazer somente uma pequena contribuição, senhor presidente, nessa questão, porque na semana passada eu fui convocado para uma reunião da ENASP em Brasília. E o desembargador Tutimés, no exercício da presidência, me pediu uma colaboração para que eu participasse de uma reunião que trata justamente dos projetos de interesse do tribunal, que foi essa reunião última, patrocinada pelo Conselho Nacional de Justiça. E lá, um conselheiro textualmente colocou que essa questão de improbidade administrativa foi expedida uma resolução, e hoje é uma meta nacional, conduzida pelo Conselho, e o Conselho está dando uma prioridade nessas questões de processo de improbidade administrativa, que hoje há uma resolução do Conselho pedindo aos tribunais que se dê a importância devida. Então, por conta disso, que eu acho que houve essa participação do desembargador Tutimés em se convocar esses juízes justamente para dar evasão a esse monitoramento, essa determinação do Conselho, porque, a rigor, nós só fazemos é cumprir essas metas. Todo dia é uma meta estipulada pelo Conselho, mas a meta existe, e por isso mesmo é que eu acho que está justificada essa mudança de férias dos juízes, no que eu concordo com o desembargador Tutimés. E eu estou concordando hoje, assim, de uma forma diferenciada, mudando o meu posicionamento, porque, a rigor, eu sempre aqui voto de conformidade com o pronunciamento da corregedoria. Mas, diante desses fatos, eu estou mudando hoje para acompanhar o desembargador Tutimés. Senhor presidente, eu peço a palavra só para esclarecer. Eu concordo plenamente, eminente colega. Eu só quero deixar resguardado, salientando, o que, por precaução, fiz a comunicação. A comunicação está assim posta, complementando a intenção oficial dessa corregedoria, de ordem desse excelentíssimo desembargador vice-presidente, no exercício da presidente do Tribunal do Distrito de Alagoas, comunico a Vossa Excelência que não existe qualquer orientação da presidência desta corte acerca do pedido de suspensão das férias dos magistrados João Paulo, Luciana e Igor, apesar da designação dos mesmos para atuarem como juízes auxiliares no julgamento das ações de improbidade e ação penal contra a administração. Atenciosamente, Maurílio da Silva Ferraz. Então, Quero ressalvar. Não, Vossa Excelência decidiu com base em documento. Mas quando eles me procuraram para discutir a questão de férias e tal, esse documento já tinha sido expedido. Eu não recebi qualquer documento posterior, mas eu concordo plenamente. Embargador Fernando, eu estou vendo aqui no processo e a decisão, titulada como decisão, mas o opinamento do doutor corregedor. E tem dois óbices aqui que me parece, um até a gente transpõe, que é a não obediência do prazo de 30 dias de antecedência para o requerimento. E eu acho que a gente transpõe, desembargador Alcides, porque foi dois dias só, né? Ele der entrada no dia 3 de junho, quer dizer, dois dias depois do prazo. Por isso aí eu acho até. Mas aí vem o seguinte... Logo em seguida, vem aqui, e isso aqui tem sido decidido sistematicamente pelo tribunal, nessas hipóteses. Vale salientar ainda que a série de julho de 2013, do doutor João Paulo Martins das Costa, segundo período do exercício de 2012, e do doutor Igor Vieira de Figueiredo, primeiro período de 2012, já foram objeto de transferência anterior, por meio dos processos administrativos, números tais e tais, respectivamente, conforme consta nas informações prestadas pela divisão dos juízes. Assim, há mais um impedimento legal para o deferimento do pedido, porquanto o supracitado artigo prevê expressamente que o adiamento de férias só pode se dar por uma única vez e ainda de forma excepcional. Então, tem ainda esse outro aspecto. Senhor presidente, me permita uma opinião final. Acho que essa situação desse juiz é uma situação diferenciada. Então, é um caso excepcional que tem que ser tratado excepcionalmente. Quer dizer, não é verdade? Eles, por exemplo, o Igor pediu a transferência de férias para julho de julho para novembro. Evidentemente que quando ele pediu e foi concedido, né? Ele não sabia que ia ser convocado para o tribunal para assumir a tarefa que foi. Não, ele pediu agora. Sim. Pediu agora. Pediu no dia 3 de junho, ele já estava lá. A motivação do pedido é exatamente por estar no núcleo. É? É. Em face, senhor desembargador presidente, em face da edição da portaria 823. Bom, eu sugiro o seguinte, suspende-se todos os pedidos dele, eles ficam sem férias e vão discutir as férias de cada um com Vossa Excelência. Só implica, senhor presidente, eu quero deixar sugiro claro isso. Que implica nisso em transferir as férias dos dois períodos para o ano, que já existe a impossibilidade de ser transferida no meio do ano, e ainda mais as férias do próximo ano. São, queria 4 férias para o próximo ano. Há uma preocupação deles, mas eu até dei uma solução, porque ele seria o caso dos três entrarem de férias agora. Como o núcleo só tem, acho que 5, né? O núcleo? São 5 ou 6? Agora em julho. Ah? Então entraria um, entraria o outro em setembro e entraria o outro em novembro. Então seria uma possibilidade. Mas eles não demonstraram interesse, não. É como que eles não querem gozar esse ano para ficar para o ano. E eu não sei aí por quê, quais são os motivos que tem por aí. Eu não sei como a corregedoria vai... Eles devem gozar férias? Pronto. Agora, se a presidência entender que esse serviço é essencial para o momento, vamos diferir. Eu quero, senhor presidente, esclarecer que o procedimento que nós temos adotado é resguardado a orientação aqui posta, não só para evitar que se haja acúmulo ou pedido em pagamento das férias, e nessa orientação foi que na corregedoria, logo no início dos primeiros meses, os juízes auxiliares tiraram férias justamente para não dar mais a transferência das férias. É de os três que estão para julho. Então, o que é que eu disse a eles? Eu digo, olha, o núcleo não vai parar. Entra um de férias em julho, o outro em setembro e o outro em novembro. Fica resolvido o problema. Não, eles querem não gozar férias. É. Bom, então há a manifestação da corregedoria pelo indeferimento. Vossa Excelência, encaminha como? Eu? Sim. Como eu encaminho? Vota. Não está se votando de acordo com a corregedoria? Então... Pergunto se há alguma divergência. O desembargador Tutimés já abre uma divergência no sentido de fazer se isso. Atender. Mas como é que a gente convoca? O pessoal atende o chamado do tribunal, o pessoal vai ser penalizado? Não, vai ser penalizado, não. Claro. Por que ele vai ser penalizado? Não estão tendo o pedido atendido, por que não atender o pedido? Depois ajusta, caso a caso, vai lá discutir com Vossa Excelência. Eu acabei de explicar, desembargador Tutimés, que ontem, quando eles estiveram comigo, eu apresentei um plano para ele que eu acho que resolvia. Mas eles não aceitaram. Eu disse, olha, não tem 3 para entrar em julho, então não entra 3 em julho, entra só 1 em julho. O núcleo continua normalmente, só sai 1 em julho. A solução. Quando foi em setembro, entra o segundo. Também o núcleo fica plenamente funcionando, só com menos 1. E em novembro entra o terceiro, e fica resolvido o problema. Estava dessa forma... Se ajuste com eles, senta com eles. Mas não é me ajustar com eles, embargador. Ele tem que trazer a proposta e eu tenho que apresentar aqui no pleno. Porque o que ele me parece... Eles estão querendo, aí, revelado pelo desembargador presidente, é de transferir efetivamente para o próximo ano. É isso aí. É transferir para o próximo ano, aí cria um outro problema administrativo. Eles só querem ficar para o próximo ano. Aí cria um problema administrativo, que são 4 férias próximo ano, tem eleição, tem pagamento, requer pagamento, e aí? É, 4 meses. Vossa Excelência aceita nós não deliberarmos sobre isso para que Vossa Excelência tivesse uma conversa com eles três? Bom, é agora em julho já. É agora em julho. Teria que ser amanhã ou depois. E aí teria que ser de referente alguma coisa que tivesse, com alguma possibilidade. Eu acho a sugestão de Vossa Excelência excelente. Fazer cada um entrando de férias alternadamente, de modo que os três, um ficaria de férias em julho, outro em agosto, em setembro. Porque aí, numa conversa dessa, desembargador, se ajustaria, se eles concordassem com isso, ajustaria entre quem entrava em julho, quem entrava em setembro, quem entrava em novembro. Autorizado pelo Pleno, Vossa Excelência, ter essa conversa, se eles quiserem tirar julho um, agosto outro e novembro outro, está autorizado. Caso eles não queiram, sejam intransigentes, está indiferido. Pronto, então resolvido. Certo? Bom, então retirado para a devolução à corregedoria. Pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a transferência de férias do mês de agosto de 2013 para o mês de outubro de 2013, para serem transferidas do mês de agosto de 2013 para o mês de setembro de 2013, formulado pelo magistrado Igor Vieira de Figueiredo. Esse processo, esse pedido está prejudicado. Por causa do primeiro. Tira de pau. Já tem a manifestação pelo indeferimento. Mas aí na conversa pode já juntar as duas coisas, né? Um pacote só. Um pacote só, exatamente. Bom, referendar atos e portarias. Está aqui a relação de todos os atos. Vossas Excelências concordam com o referendo. Então estão todos referendados. Mais algum assunto, senhor secretário? Sim. Pois não, desembargador Jame. Vossa Excelência tem a palavra. Para requerer a Vossa Excelência com aprovação da casa, que as minhas férias começam a partir de 5, inclusive. A partir o quê? Do dia 5 agora de julho. Para não atrapalhar o serviço da Câmara, da terceira Câmara. Minha parte, nada a objetar. E segundo... Já conversei com o senhor presidente. Segundo, Vossa Excelência continua ainda com a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, a casa já tem conhecimento, porque foi divulgado amplamente pelas vias internas, o falecimento de Jarbas Mata Fonseca. Jarbas Mata Fonseca é irmão do nosso colega Emanuel Fai da Mata Fonseca e foi servidor durante longas datas, longos anos, no juizado, prestando da infância, prestando relevante serviço, um rapaz humilde, de origem familiar, e prestativo, atencioso, educado, e chegou o momento, Deus o levou, e eu requiro a casa que transmita condolências nossas à família enlutada. Quero me filiar a esse pedido do Eduardo James também. Todos nós. Não se... Todos nós, pronto. É o Jarbão, rapaz. Ia passar. Eu gostaria... Vossa Excelência concluiu? Concluí. Eu gostaria de me associar pessoalmente às palavras de Vossa Excelência. Eu conheci o Jarbão já trabalhando lá no juizado. E é uma coisa interessante. Agora, eu estava de férias e um dia encontrei com ele aí, no corredor ali perto do... onde tem aquele negocinho do banco, do caixa eletrônico. E ele, então, chegou para mim e disse: "Embargador, está sabendo que eu vou me operar?" Eu digo: "Ah, então está de licença?" Ele disse: "Não, não estou de licença não, porque eu só vou tirar a licença quando for para me operar mesmo." Ainda estava trabalhando. Eu digo: "E o que é que você tem?" Ele disse que tinha um negócio na cabeça, né? Tinha um problema na cabeça, eu vou operar da cabeça. Então eu digo: "Ah, mas Jabão, é? Coágulo, né?" Eu digo: "Não, Jabão, aí vai dar certo, rapaz, não tem problema não." Então, pronto, passou. Quando foi ontem, eu soube da notícia do falecimento dele, não resistiu à cirurgia, né? E faleceu, enterrou-se ontem. Além de ser irmão do juiz Emanuel Fai, o Jarbas era filho, como todos os senhores sabem, era filho do doutor Nel Fonseca, que foi uma figura icônica na advocacia aqui no estado de Alagoas durante muitos anos. Pai do doutor Zé Aldo, pai do doutor Emanuel Fai, de tantos outros, e pai do Jarbão também, que me parece que era o caçula, né? Que era o mais novo do doutor Nel. Então, eu também gostaria de me associar às homenagens e fará, se constará em ata e encaminhar-se a correspondência à família dele. Mais algum assunto a ser tratado? Eu peço a palavra, senhor. É a palavra, desembargadora Elizabeth. Eu gostaria de formular um voto de pesar pelo falecimento do filho da eminente promotora, doutora Faildes, que faleceu, ele faleceu num acidente. O filho e o sobrinho faleceram num acidente de trânsito ali na Fernandes Lima. E ela, a Faildes sempre foi uma promotora abnegada, promotora de uma das varas eleitorais também aqui na capital. E também solicito a Vossa Excelência cópia da fita da sessão administrativa para que eu possa tomar as providências cabíveis com relação às insinuações maldosas que Vossa Excelência fez à minha pessoa. Eu, pelo menos, sendo dona da verdade ou dona da mentira, mas eu, pelo menos, digo as coisas. Prefiro de imediato o pedido de Vossa Excelência e determino de logo ao técnico lá do som que faça expedir a gravação de todos os debates ocorridos na sessão e o faça, inclusive, em dois CDs. Um dirigindo, entregando no gabinete da desembargadora Elizabeth e o outro entregando na presidência, para que possamos utilizá-los na defesa dos nossos interesses e dos nossos direitos. Mais algum assunto? Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, eu gostaria até, já ia esquecendo, de me associar também ao pedido, ao voto de pesar da desembargadora Elizabeth, porque conheço a doutora Faildi. A coisa tornou-se até mais triste o drama que ela passou, porque ela estava em São Paulo defendendo uma tese num doutorado que ela está fazendo em Direito Fundacional. E tinha defendido o seu trabalho, tinha sido aprovada com louvor na defesa da tese, quando recebeu a notícia do infausto falecimento de seu filho. Então, a minha amizade com a Faildi, eu também me associo ao voto de... Quero me associar, presidente. É minha contemporânea de faculdade. Privei da amizade dela por longo tempo. De modo que, para mim, é muito triste. O desembargador Washington ausentou-se da sessão, mas deixou... Até pela forma como o acidente se deu, né? Foi. Uma bobagem enorme. Desembargador Clever, Vossa Excelência. Também me associo a essa. Também se associa aos homenagens. Embargador Otávio. Os dois votos. Senhor presidente, idêntica forma, e aproveito o ensejo, já que Vossa Excelência está encerrando a sessão, e fiz distribuir com Vossa Excelência um apanhado da corregedoria no que diz respeito aos provimentos e inspeções realizadas nesse primeiro semestre. E desejando a todos um bom recesso. Senhor presidente, declarar encerrada a sessão, eu gostaria, desde já, de servir como um bombeiro, nesse caso envolvendo Vossa Excelência, a desembargadora. Por quê, senhor presidente? Porque vocês dois sempre foram bons amigos. Eu sempre fui, sempre zelei por essa amizade. Mas Vossas Excelências assistiram, infelizmente, como a coisa aconteceu. E Vossas Excelências sabem que em todas em todos os momentos chega um determinado instante em que os limites são ultrapassados. E aí, quando os limites ultrapassam, a gente tem que ter uma reação à altura da ultrapassagem dos limites, né? Então, foi... ...embargador Tutimés para lhe substituir... Eu até brinquei para ele, disse, vá para o trono. Aí ele disse, não, eu fico aqui. Três colegas vieram pedir ao desembargador Tutimés para que ele intervisse pedindo um resumo do voto do desembargador Paulo Lima. salvo engano, o Alcides, eu, o James e outros e outros. Quer dizer, foi uma coisa assim que aconteceu. Mas a questão não foi essa, não. Ela não ficou satisfeita. Bom, desembargador tudo mais, eu não tendo mais nenhum assunto, dou por encerrada a sessão, podemos conversar.